É hora de trabalhar, na hora de receber. É hora de trabalhar, na hora de receber, é hora de se comer o pão que o diabo amassou. Me conta como foi o dia, me conta o que restou pro dia de amanhã. É necessário dizer, periga, você chorar e eu sorrir, e o povo inteiro a perguntar: por que o rio deságua no mar? E o rio deságua no mar? E o rio deságua no mar? Deságua no mar, deságua no mar, deságua no mar, no mar. O rio deságua no mar? E o rio deságua no mar? E deságua no mar, deságua no mar, deságua no mar. É hora de trabalhar, na hora de receber. É hora de trabalhar, na hora de receber, é hora de se comer o pão que o diabo amassou. Me conta como foi. De amanhã não é necessário dizer, periga, você chorar e eu sorrir, e o povo inteiro a perguntar: por que o rio deságua no mar? E o rio deságua no mar? E o rio deságua no mar? Deságua no mar, deságua no mar, deságua no mar, no mar. O rio deságua no mar? E deságua no mar, deságua no mar, deságua no mar, no mar. O rio deságua no mar, e...